Foi Salvador, Web 6747, está no portão 5, solicita autorização para pushback e acionamento. Web 6747, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Coordenação com a equipe de solo, vai chamar para o táxi 6747. Portugal 019, cumprida para o último caudal, 118.6 good day. 118.6 good day, Portugal 019. Salvador, boa noite, Web 5827, decolando, se escuta. 5827, boa noite, contato radar, só 360, saída da El. 360 na Dael, Web 5827. Marca, Portugal 019. Pode voar na proa de Duna? Negativo. Obrigado. Niner, aftermark. Tio Niner, da Unlocked? Vai, depois de 019. Vai, depois do carro 019, check the land gear. Clear to land runway 13, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Alpha the gear is down and clear to land runway 10, airport Portugal 019, copy the wind. Táxi Web 6747, tem 168 a bordo, 3 horas e 35, alternando o galeão. 168, galeão, 3h35. 2 a táxi, via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, pista no zero, reporte pronto, ajuste no zero, no 3. Pátio, Índia, Alfa e Índia, Índia e Alfa. Ponto espera da 1-0 vai reportar, pronto, 6747. Afirmo, Índia Alfa, reporte pronto. Reportar. Air Portugal 019 on the ground at 46, vacated by right, after that approach taxi via Alpha, report road short, taxi to ledge, remain my frequency. Right turn, then Alpha, hold short to it, remain the frequency, approach roll 019. Livrando parte próximo ao posto Pena Zona Zero. Objeto 747 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 6747. Portugal 019, approaching Juliet. Air Portugal 019, clear main apron, gate 11 via taxi Juliet. Main apron, gate 11 via Juliet, Portugal 019, boa noite, obrigado. Web 5827, chame Recife, ONU 251, alterna no 3325, bom voo. 251, 3325, obrigado. Tá 3305, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localização. Tá estabilizado, 3305. Zero one nine ground. Go ahead, for Portugal 019. How can I say go around or pull up in Portuguese from Portugal? Go around é burregar. Qual era a outra? Can you repeat, please? Burregar. Burregar. Isso. Qual era a outra pergunta? Oh, just this. O remeter é burregar. Thank you. Nada. Salvador, Xaner 6224, boa noite. Informação Alfa. Xaner 6224, boa noite. O senhor identificação, dieta 2000 pés via AMAN, ajuste 1013. 2013 via AMAN, 6224. 47, decolar 250, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. 3605, Torres, 86, bom voo. 86, boa noite. Para mim. Station, M3, 1-3, pushback, correção, equipe de sol, chama para o táxi, no 01. Pushback autorizado, eu portaria o táxi. Árvore. 747, contato radar só 360, saída Árvore. Quem perfil da Árvore, subindo para 360, 6747. Salvador, boa noite, 3305 da SAM, Lembra, baixada e travada. SAM 3305, avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 0 menores, ajuste no 0 no 3. Estimativa, livre pouso não, no 0, 3305. Mike Alfa, boa noite, mantenha as condições visuais em 075. Se tiver condições, está autorizado direto rotatório e reporte para a descida. Júlio 05, solo 55, mantém minha escuta, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, via Alfa, reporte antes da Juliette, na sua escuta, 3305. India Mike Alpha, controle. Conta, prossiga. gente tem uma previsão de um tráfego vindo de Ireceu, Lima, Quilo Bravo. O senhor tem alguma notícia dele? Sabe informar? Ah, negativo. Como decolamos de lá, ele já não estava lá mais. Ciente, grato. 2. 133? 32. 132. 132, via Índia, reporta ponto espera, pronto, ajuste 1003. Via Índia, ponto espera, reportarei, 63 ou 13. Para descer, da Índia, Mike Alfa. Já Mike Alfa, desse está um no 1500 pés, ajuste 1013, reporte avistando o campo. É, se aprontará. Web 6747, Recife, 1260, alterno 1288. 260-288, 6747. 1260-1288, 6747. Vai chamar, obrigado. Boa noite. É 6313, autorizado, ingresso da decolagem, ajuste em Salvador no 013, 120 graus, 29. Alinhar e decolar, posição do 0, Chanel 6224, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportará estabilizado 6224. 48 Salvador, está 3178. 3178, boa noite, acione identificação, desça 2000 pés, chegada à mar e ajuste padrão. Boa noite, ajuste padrão, descendo para 2000 pés na mar, está 3178. 313 ao 0119, com essa 1208, controle, bom voo. 08, muito obrigado, boa noite. Florem Salvador, Xenai 63, 13, cruzando 1600, perfil Arbor. Xenai 63, contato radar só 360, saí da Arbor. 360, Arbor está pronto para voar laser, quantos zero? Após 2000 pés, direto laser, 6303. Após 2000, laser, 6303. Estabilizado ILS 6224. 6224, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Torre de Salvador, boa noite. Ocean 6224, visual. Ocean 6224, continua a aproximação. Reporte marcador externo, baixado e travado. Ajuste no 013. Reportará. Essa 103, na verdade, gostaria de voar a posição Arbor após 2000. Autorizado. Tá bom, obrigado, senhor. Passou externo, baixou, travou, 6224. Ocean 6224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 06 nós. Livre pouso, 6224. Ocean Air 6224, sola 07, vai livrar a direita, mantendo a minha escuta. Pode utilizar do Alfa, chamante da Juliette. Mantendo a sua escuta, livrando a direita, a chama da Juliette, o 6224. Ocean Air 6313, chame Recife 1260, alterno 1288. 260-288, Ocean Air 6313. Obrigado, boa noite. Boa. São 3178 para o Edduna, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para o Edduna, reportaremos estabilizado, tá? 3178, obrigado. Podia passar um ajuste pro Indian Mike Alpha? 1013. 1013, grátis. Pode ser a Juliette, 6224. Ocean Air 6224, exato, ingresso parte principal via Juliette, portão 01. Copiou, 6224? Ativo, Juliette, parte, portão 1. Afirmo.